Bravo Oscar, Solos 1-3, confirma empate. Sente a estacional e frequência, autoriza táxi e a papá. Decolos 1-4, chame controle 1-1-9-8. 19-8-4-1-0-7 azul. Controle Salvador, 4-1-0-7 azul decolou. Azul 4107, suba o 380, está sob vigilância radar. 380, vigilância, 4107 da Azul. Ao 070 na chegada da Mari, identifique 3834. Descendo para o 070 na Mari, volta 3834. Prossiga. Círculo de la Cruz, atenção para lançamento no 6, atenção 0154. Gente, suba uma centena, Juliette Quebec. Isso no Axé, 198 controle, torre 18-6, tinha padrão. Jornal 0123, 18-6, 19-8, decola Axé, viu, salve. Tá com dois PAD, aqui. Serra Cione, chame torre pra viagem. Nossa, bom. Põe R9, senhor. Afirmativo, para 2.500 na Pro do 366. 2.500 Pro do 366, ou 3.216. Acho que será Mike, fala 1-9, podia confirmar o pote, 5. Afirmativo, companheiro. Victor 366, 132, 16. Chame Torre 118, meia dúzia, 32, 16, bom dia. Azul 4107, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325, 1288, bom domingo, senhora. 4107 da Azul. Comente. Salvador, tá 3191, portão 2, para o pushback acionamento. É, nave da 10, baixou e checou. Santo 32116, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 10 nós, cabeceira deslocada no 1200 metros. 7, 32116. Vai ser autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, pista 17. Atingindo 060. Proligou 1754. Atinge e mantém 060. Vista para 2000 pés, ajuste 1012, informe localizador. 2000, ajuste 1012, encontrará localizador. Gol 1754. Confirmando a área de toque, seria ali próximo a Taxi Delta? Afirmativo, uma faixa um pouco após a Delta. Ok. Um minuto pra decorrer. Aguarde pronto. Ciência, aguarde 10 segundos pra decorrer. Que ele pode ser. Quebec ser autorizado a colar pista 17, vento 070 graus, 069, afeta possível esteira e turbulência. Web 6721, bom dia, identifique, desça ao 050, chegada a Mari. Identificou, descendo ao 050 na Mari, 6721. Atingindo o 070, tá 3234. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, conforme localizador. 12, descendo para 12.000 pés, e na execução, solicito o R-Nav para prosseguir. Gente, então após ITAP, servido 366. Após ITAP, servido 366, PAN 3834. Nissan 3191, 120 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Câmara que Serra, decolou os 26, sistema controle 119, décimo 8. 119, décimo 8, aqui no telefone. Livre à direita, chame solo, 121, décimo 9. 8219, bom dia. Solo Salvador, tá 3216. 3216 via Alfa, reporte antes da ataque 2 Delta. Alfa, reporte antes da Delta, 3216. Salvador, boa tarde, Salvador, aqui do KTSA. Kilo Quebec Serra, Juliette, não, Kilo Quebec Serra, acione 5145. 5145, Kilo Quebec Serra. Estabilizado, gol 754. Chame Torre, 118, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, 754. Salvador, boa tarde, gol no 754, 2 milhas do externo. Baixou e travou. Gol 1754, tráfego avistado. Reporte trem posto baixar travado. Visual, baixou e travou. Autorizado posto pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Cabeceira deslocada no 1200 metros. Deslocada 1200 metros, autorizado posto 90, gol 1754. Subiu 045. Autoriza. Web 6721, desce e mantenha 5.500 pés. Vamos para 5.500, qual ajuste, senhor? Ajuste 1.012. 1.012, 1.500. O 91 vai ingressar a Delta, torre 18612. Ingressa a Delta, torre 186, tá? 3191. 3216 vai aguardar o tráfego de companhia, ingressar a Delta, após o mesmo, prossiga seu táxi, via Juliette, portão 7. Gente, aguarda antes da Delta, depois Juliette, portão 7, 3216. Autorizado 060 na chegada Mari. Solicita fazer o R9 da 10. 7. Controle, está autorizado o procedimento R9 para o TAM 3834? Afirmativo. Sim, 3834. Salvador, é o TAM 3191, Taxiway Delta pronto. TAM 3191, mantenha o ponto de espera, Taxiway Delta. Manterá o ponto de espera, Taxiway Delta, TAM 3191. T34, chame Torre 118, meia dúzia. Confirme, 118, meia dúzia para o TAM 3834. Afirmativo. Grato, até mais. Campinas, nível 340, Eurovia Peruí 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 19-8, torre 18-6, transponde 5-1-5-2. Autorizado nível 340, Campinas, via Peruí 58, pistão no 0, curva direita, Gole Gonza. É, controle 119-8 e o transponder 5-1-5-2 para o Zul 4061, posição número 9. Correto, e a torre 18612. 18612, obrigado. Passeiro 61, reporte pronto. Passará. Pois informe no localizador. Descendo para 2000, ajuste no 0 no 2, comandar no lote, 6721. Salvador, bom dia, o Azul 402, cruzando 200 para um 5 0. Azul 4082, identifique e desça 070 na chegada Mari. Desce até o 70 na chegada Mari, 4082. Mano 754, solo os 32, chame solo, 12, 9. 219, dono 754. Salvador, boa tarde, gol 1754, livrou. 754, bom dia, via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 754. Salvador, web, 6741, boa tarde. Autorizado pouso, pistão no 0-100, da cabeceira deslocada, da 3834. 0, Eurovia Peruísque 58. Decola no 0, curva direita, saída gola e transição longa. Controle 19-8, torre 18-6, transponde 5-1-5-0. Estado Guarulhos. 3-6-0, Peruísque 58, pista 10, curva direita, gola longa. Aciona 51-50, saída 19-8. Torre 18, meia dúzia. Reporte pronto, web, cotejamento correto. Corta pronto, já. Ali mantém cabeceira deslocada no zero. Ali mantém cabeceira deslocada no zero, tá 3191. Golden Center 18, meia dúzia. São 319, onde é Cláudio 35, chame controle 119.8. Controle 198, está 3191. Boa tarde. Boa tarde, bom voo. Está autorizado para o procedimento aeronave? Afirmativo. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3191. 3191, suba ao nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, OTAN 3191. 7721, boa tarde, confio em quantas milhas? 721, está passando marcador externo no momento. Cheque trem autorizado, pouso pistão 90, vento 100 graus, 06 nós, cabeceira deslocada 1.800 metros. Pelo pouso, deslocada 1.200 metros, a jet 6721. Cruzando 80 para 70, o azul 4082. 4082, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 pés com 1012, 4082. Não há tráfego conhecido a informar, está livre, Juliette e Quebec Kilo. Kilo. Bruno, boa tarde, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Nossa. 4082, reduza para 1070 nós. 1070 nós, 4022. 3174, chame torre 118, decimal meia dúzia. 3174, 2826. Antes daquilo, para cruzamento da Alfa, 1012 no ajuste. Autorizado táxi e a parte 3, reportará antes daquilo para cruzamento na Alfa, confirma para o azul? Confirmo. Solo, bom dia, o Ed 6721 livrou a sua escuta, táxi Alfa. 6721, bom dia, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette, 6721. Alô, bom dia, TAM 3174, visual Alfa 10, baixado e travado. 3174, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, a piscina deslocada 1.800 metros. TAM 3174, dentro do pouso, pista 10, a piscina deslocada 1.200 metros. 1-3-3-2-5, alterne 1-2-8-8. 1-3-3-2-5, alterne 2-8-8, tá 3-1-9-1, boa tarde. 1-9-2-4, identifique, desça o 050, chegada a MAN. Chegada a MAN, o ideal seria tomar a flor de 368 para evitar a formação à esquerda e à direita, pode passar no meio? Afirmativo. Obrigado, 368 tomando a flor. Vai ingressar via Juliette pro portão 62. Juliette para o 62, 6721. Passando o dono, o azul 4082. Retorno 118612, azul 4082. 18-6-4082. Fortaleza? Pista 10, saída Momo. Momo, obrigado. Boa tarde, o azul 4082, duas step. Azul 4082, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os primeiros 1.200 metros fechados. 4082, sim. Chamando a torre 286, azul 4061, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4061 no ponto de espera, taxiway Delta. Azul 4061, bom dia, mantenha o ponto de espera da Delta. Mantendo o ponto de espera, azul 4061. Azul Salvador, boa tarde, 3060 da TAM, passando 60 para o 110. TAM 3660. Afirmativo, informação que é, Suzana 165 agora para o 110. Nesse mantém o 070, reduza para 220 nós.